Teixeira 107. A noite trouxe alívio das moscas, assim como do calor. Atraídas por suor, sangue e esterco, apareciam em enxame sobre o acampamento a morder, a picar, a rastejar e a zumbir de uma forma enlouquecedora. Mesmo depois de se terem ido embora, eu continuava a dar palmadas distraidamente nos braços e no pescoço, imaginando as cócegas das suas patinhas, mas finalmente tinham desaparecido. Olhei em redor do meu pequeno reino e vi que todos estavam a respirar, ainda que com uma espantosa variedade de efeitos sonoros, e agachei-me pela porta da tenda, saindo para respirar um pouco de ar fresco. Respirar eis uma atividade extremamente subestimada. Mantive-me quieta por um momento com os olhos fechados, a apreciar o movimento fácil da subida e descida do meu peito, a suave entrada de ar, o fluxo purificante. Tendo passado as últimas horas a manter o ar fora do peito de Isaiah Morton e fazendo-o entrar no peito de Roger, eu estava inclinada a valorizar o privilégio. Nenhum dos dois respiraria uma única vez sem dor durante algum tempo. Mas ambos respiravam. Eram os meus únicos pacientes naquele momento. Os outros feridos tinham sido resgatados pelos cirurgiões das suas próprias companhias ou levados para a tenda do governador para serem tratados pelo seu médico particular. Os que tinham sofrido ferimentos ligeiros tinham regressado para junto dos seus companheiros para se vangloriarem das cicatrizes ou tratar as dores com cerveja. Ouvi um rufar de tambores ao longe e fiquei imóvel a ouvir. Uma cadência solene foi tocada e parou abruptamente. Houve um momento de silêncio em que todo o movimento pareceu suspenso e em seguida o estrondo de um canhão. Os irmãos Lindsay estavam ali perto de nós, esparramados no chão junto à fogueira deles. Também eles tinham erguido os olhos ao rufar dos tambores. O que foi isto? Perguntei-lhes. O que está a acontecer? Estão a homenagear os mortos, Sra. Fraser, respondeu Evan. Não se preocupe, está tudo bem. Acenei-lhes, tranquilizando-os, e encaminhei-me para o rio. Os sapos coaxavam, um acompanhamento para os tambores distantes. Honras militares completas para os mortos no campo de batalha. Questionei-me se os dois líderes enforcados seriam enterrados no mesmo lugar ou se alguma sepultura separada e menos honrosa lhes seria preparada, se as suas famílias não o reclamassem. Tryon não era o tipo de homem de deixar mesmo um inimigo às moscas. Por esta altura ele já deveria saber. Será que viria para se desculpar pelo seu erro? Afinal, que desculpas seriam possíveis? Fora apenas pelo feliz acaso da sorte e de uma corda nova que Roger estava vivo e ainda podia morrer. Quando coloquei a mão sobre a Isaiah Morton, senti o ardor da bala alojada no seu pulmão, mas também senti o ardor mais forte da sua feroz vontade de viver apesar de tudo. Quando coloquei a mão sobre Roger, senti o mesmo ardor, mas era uma débil centelha. Ouvi o assobio da sua respiração e na minha mente vi madeira carbonizada com uma minúscula parte de brasa incandescente ainda a arder, mas trêmula, à beira de uma abrupta extinção. Estupim, pensei eu, de subtão. Isto é o que se usa num fogo que ameaça extinguir-se. Sopra-se a centelha. Mas é preciso que haja estupim. Algo para fazer a centelha pegar, alimentar-se e crescer. Um rangido de rodas de carroça fez-me levantar os olhos da minha contemplação, da minha poesia pastoril. Era uma carroça pequena com um único cavalo e um único condutor. Senhora Fraser, é a senhora? Demorei um instante a reconhecer a voz. Senhor McLennan? Perguntei atónita. Ele parou ao meu lado e tocou no chapéu com a mão. À luz das estrelas, o seu rosto estava turvo e sério. O que é que está a fazer aqui? Perguntei, aproximando-me e baixando a voz, embora não houvesse ninguém ali perto para me ouvir. Vim buscar o Joe, respondeu ele, com um leve movimento de cabeça na direção do chão da carroça. Não deveria ter sido um grande choque. Eu passara o dia inteiro a ver morte e destruição e mal conhecia o Joe Hobson. Mas não sabia que ele estava morto e os meus braços arrepiaram-se. Sem mais delongas, dirigi-me à parte de trás da carroça. Senti o pequeno solavanco e a vibração através da madeira, quando Abel travou a carroça e desceu para se unir a mim. O corpo não estava enrolado numa mortalha. Embora alguém tivesse estendido um grande lenço, razoavelmente limpo, sobre o rosto, havia três enormes moscas pretas pousadas nele, imóveis e inchadas. Não fazia diferença, mas afugentei-as com as costas da minha mão. Voaram a zumbir e pousaram outra vez fora do meu alcance. Esteve na batalha? Perguntei, sem olhar, para Abel McLennan. Ele devia ter estado com reguladores, mas não cheirava a pólvora. Não, disse baixinho nas minhas costas. Eu não queria lutar. Vim com o Joe Hobson, o Sr. Hamilton e os outros. Mas quando vi que haveria luta, fui-me embora. Afastei-me até ao moinho do outro lado da cidade. Então, após o pôr do sol e sem qualquer sinal do Joe, voltei. Terminou ele simplesmente. E agora? Perguntei. Nós os dois falávamos baixo, como se pudéssemos perturbar o sono do morto. Quer ajuda para o enterrar? O meu marido? Não, interrompeu ele, ainda suavemente. Vou levá-lo para casa, Sra. Fraser. Agradeço-lhe a gentileza. Mas se puder dar-me um pouco de água ou comida para a viagem? Claro, espera aqui, eu vou buscar. Voltei apressadamente para a nossa tenda, pensando na distância de Elements até Drunkard Spring. 4, 5, 6 dias e o sol tão quente e as moscas. Mas eu conheci a obstinação de um escocês assim que toma uma decisão e afastei-me sem discutir. Demorei-me pouco a verificar os dois homens, ambos a dormir, ruidosa e dolorosamente, mas a respirar. Eu substituíra o papel molhado no ferimento de Norton por um pedaço de linho untado com óleo, preso nas bordas com mel, o que constituía um excelente meio de vedação. Nenhuma fuga? Ótimo. Brianna continuava sentada ao lado de Roger. Encontrara um pente de madeira e penteava o cabelo emaranhado do marido, delicadamente retirando galhinhos e ouriços, desembaraçando as madeixas, lenta e pacientemente. Cantarolava alguma coisa baixinho. Frère Jacques, o corpete do seu vestido, exibia círculos úmidos. Ela saíra uma ou duas vezes durante o dia para aliviar a crescente pressão do leite, mas obviamente era chegada a hora novamente. A visão fez com que os meus próprios seios doessem ao lembrar a dor. Ela ergueu o rosto e os nossos olhares encontraram-se. Toquei no meu seio brevemente e fiz um meneio de cabeça para a aba que fechava a porta da tenda, a sobrancelha erguida interrogativamente. Ela anuiu com a cabeça com um ligeiro sorriso, pretendendo ser um corajoso gesto para me tranquilizar, mas vi o vazio nos olhos dela. Suponho que lhe tivesse ocorrido que, embora Roger pudesse sobreviver, provavelmente jamais voltaria a cantar, ou talvez nem mesmo falar. Não pude falar com o aperto que senti na minha própria garganta. Apenas anuí com a cabeça e saí apressada com o embrulho debaixo do braço. Uma figura saiu da escuridão à minha frente e eu quase choquei com ela. Estaquei a tempo, com uma exclamação, agarrando o embrulho junto ao peito. As minhas desculpas, Sra. Fraser. Não percebi que a senhora não me tinha visto. Era o governador. Ele deu mais um passo, entrando no clarão da luz da barraca. Estava sozinho e parecia muito cansado, as faces sulcadas e flácidas, cheirava a bebida. O seu conselho e os oficiais da milícia teriam comemorado a vitória, imaginei eu. Mas os seus olhos estavam límpidos e o seu passo firme. O seu genro, disse ele, e olhou para a tenda atrás de mim. Ele está vivo, disse uma voz grave e suave atrás do governador. Ele virou-se abruptamente, reprimindo uma exclamação, e a minha cabeça levantou-se com um movimento brusco. Vi uma sombra mover-se e tomar forma, e Jamie ergueu-se lentamente de dentro da noite. Estivera sentado ao pé de uma nogueira, invisível na escuridão. Há quanto tempo estaria ali? Questionei-me. Sr. Fraser, o governador apanhara um susto. Mas firmou o maxilar, as mãos crispadas ao lado do corpo. Ele era obrigado a inclinar a cabeça para trás, para olhar para Jamie, e pude ver que isso não lhe agradava. Jamie também viu isso, e obviamente não se importou. Parou junto a Tryon, a agigantar-se acima dele, com uma expressão no rosto capaz de abalar qualquer pessoa. Parecia abalar Tryon também, mas ele ergueu o queixo, determinado a dizer o que quer que tivesse vindo dizer. Vim apresentar as minhas desculpas pela injustiça feita ao seu genro, disse ele. Foi um erro lamentável. Muito lamentável, repetiu Jamie, com uma entoação irónica. E poderia dizer-me, senhor, como é que esse erro aconteceu? Deu um passo à frente e Tryon automaticamente recuou um. Pude ver o rubor subir ao rosto do governador e ele trincou o maxilar. Foi um erro, disse ele entre dentes. Foi erroneamente identificado com um dos líderes criminosos dos reguladores. Identificado por quem? A voz de Jamie era educada. Pequenas manchas febris queimavam nas faces de governadores, não sei, por várias pessoas. Eu não tinha nenhuma razão para duvidar da identificação. Pois, assim parece. E Roger Mackenzie disse alguma coisa em sua defesa? Não disse quem era? Os dentes inferiores de Tryon apertaram por um breve instante o lábio superior. Depois soltaram-no. Ele não disse. Porque estava amarrado e amordaçado? Disse eu furiosa. Eu mesma retirara o lenço da boca de Roger, depois de Jamie o tirar da forca. O senhor não o deixou falar, pois não? Seu! A luz do lampião da tenda refletiu-se no gorjal de Tryon, um crescente de prata pendurado em redor da sua garganta. A mão de Jamie ergueu-se devagar, tão devagar que Tryon obviamente não percebeu nenhuma ameaça no gesto, e muito delicadamente encaixou-se à volta da garganta do governador, logo acima do gorjal. Deixa-nos, Claire, disse ele. Não havia nenhuma ameaça em particular na sua voz. Soou meramente como um pedido trivial. Um lampejo de pânico iluminou os olhos de Tryon e ele deu um solavanco para trás, o gorjal cintilando à luz. Como ousa colocar as mãos em mim, senhor? O pânico arrefeceu imediatamente, substituído pela fúria. Ouso, sim, senhor. Assim como o senhor ousou pôr as mãos no meu filho. Eu não pensava que Jamie realmente pretendesse magoar o governador. Por outro lado, Aquilo não era de modo algum apenas um gesto de intimidação. Eu senti o cerne da cólera fria dentro dele e via-o como uma queimadura de gelo nos seus olhos. Traian também. Foi um erro. Um erro que eu vim retificar, até onde me for possível. Traian mantinha-se firme na sua posição, os maxilares cerrados, enquanto olhava furiosamente para cima. Jamie emitiu um sinal de desdém do fundo da garganta. Um erro. E a perda da vida de um homem inocente não é mais do que isso para si? O senhor é capaz de matar e mutilar em nome da sua glória, sem se importar com a destruição que origina, desde que o registro das suas façanhas possa ser glorificado. Como registará nos despachos que enviar para a Inglaterra, senhor, que abriu fogo de canhão contra os seus próprios cidadãos, armados apenas de facas e massas? Ou dirá que sufocou uma rebelião e restabeleceu a ordem? Dirá que, na sua ânsia de vingança, enforcou um inocente? Dirá que cometeu um erro? Ou dirá que puniu rebeldes e fez justiça em nome do rei? Os músculos do maxilar de Traian salientaram-se e os seus membros estremeceram, mas conteve-se. Respirou fundo pelo nariz, inspirou e exalou antes de falar. Senhor Fraser, vou dizer-lhe algo que poucos sabem. Não é do conhecimento público. Jamie não respondeu, mas ergueu uma das sobrancelhas, cintilando, ruiva, na escuridão. Os seus olhos eram frios e escuros e não pestanejavam. Fui nomeado governador da colónia de Nova York, disse Traian. A carta de nomeação chegou há mais de um mês. Devo partir até julho para assumir o novo posto. O Josiah Martin foi nomeado governador para o meu lugar. Olhou de Jamie para mim e novamente para Jamie. Portanto, como vê, não tenho nada em jogo com isto. Nenhuma necessidade de glorificar as minhas façanhas, como o senhor diz. A sua garganta moveu-se quando ele engoliu em seco. Mas agora o medo tinha sido substituído por uma frieza igual à do próprio Jamie. Fiz o que fiz por uma questão de dever. Não iria deixar esta colónia num estado de desordem e rebelião para o meu sucessor resolver, embora pudesse ter feito exatamente isso. Respirou fundo e recuou um passo, forçando as mãos a relaxar os punhos cerrados. O senhor tem experiência de guerra, senhor Fraser, e de dever. É um homem honesto. Deve saber que são cometidos erros com frequência de ambos os lados. Não pode ser de outra maneira. Olhou Jamie diretamente nos olhos e assim ficaram em silêncio. A minha atenção foi bruscamente arrancada deste confronto pelo som distante de um bebé a chorar. Virei-me com a cabeça levantada, no preciso momento em que Brianna emergiu da tenda atrás de mim, num restolhar de saias. Jem, disse ela, é o Jamie. Um tumulto de vozes na outra extremidade do acampamento aproximou-se, tomando a forma redonda, ornada de folhos, de Phoebe Sherston, parecendo amedrontada, mas determinada, seguida de dois escravos. Um homem carregava dois grandes cestos e uma mulher com uma trouxinha que se contorcia nos seus braços, fazendo uma horrível algazarra. Brianna dirigiu-se para a trouxinha, como uma agulha de bússola na direção norte, e o tumulto cessou no momento em que Jamie emergiu das suas mantinhas, o cabelo em pé, em tufos ruivos e a espernear em paroxismos de radiante alívio. Mãe e filho desapareceram imediatamente nas sombras por baixo das árvores e seguiu-se alguma confusão com a senhora Sherston a explicar incoerentemente a uma crescente multidão de espectadores interessados que ela ficara muito transtornada ao ter notícias da batalha tão terrível e temeu que. Mas o escravo do Sr. Rutherford informara-os de que tudo estava bem e ela pensou que talvez. E por isso. E a criança não parava de chorar. Por isso, Jamie e o governador, arrancados do seu confronto, também se retiraram para a escuridão. Eu conseguia vê-los, duas sombras empertigadas, uma alta, outra mais baixa, a enfrentarem-se. Mas o elemento perigo tinha desaparecido do seu tête-à-tête. Eu via a cabeça de Jamie, ligeiramente inclinada na direção da sombra de Tryon, a ouvir. Trouxe comida, dizia-me Phoebe Churston, com o rosto redondo rosado de empolgada presunção. Pão fresco, manteiga, um pouco de compota de amoras silvestres, frango assado e. Comida! Exclamei, lembrando-me repentinamente do embrulho que segurava debaixo do braço. Por favor, desculpe-me. Lancei-lhe um sorriso rápido e animado e escapuli-me, deixando-a boquiaberta na frente da tenda. Abel McLennan estava lá onde eu o deixara, à espera pacientemente sob as estrelas. Não deu importância às minhas desculpas, agradecendo-me pela comida e pelo jarro de cerveja. Há alguma coisa? Comecei a perguntar, mas interrompi-me. O que mais poderia eu fazer por ele? E, no entanto, parecia que havia alguma coisa. O jovem Hugh Foulds, disse ele, guardando cuidadosamente o embrulho sob o banco da carroça. Disseram que ele foi feito prisioneiro. Será que o seu marido poderia interceder por ele, como fez por mim? Acredito que sim, vou pedir-lhe. Um silêncio reinava aqui, bastante longe do acampamento para que os sons das conversas não abafassem o coaxar dos sapos e o cri-cri dos grilos ou a corrente do rio. Sr. McLennan, disse eu, movida por um impulso, para onde vai o senhor? Quer dizer, depois de levar o Joe Hobson para casa? Ele tirou o chapéu e coçou a cabeça calva. Completamente à vontade, embora o gesto não fosse de perplexidade, mas meramente de alguém a preparar-se para declarar algo já decidido na sua mente. Ah, exclamou, não pretendo ir a lugar algum. As mulheres estão lá, não é? E as crianças? Elas não têm um homem, com o Joe morto e o Hugh prisioneiro. Vou ficar. Inclinou-se para mim e colocou o chapéu. Apertei-lhe a mão, surpreendendo-o, e ele subiu para a carroça e estalou a língua para o cavalo. Ergueu a mão num adeus e eu acenei-lhe de volta, percebendo, ao fazê-lo, a diferença que ocorrera nele. Ainda havia pesar na sua voz e tristeza nos seus ombros. No entanto, sentava-se empertigado, atento à sua missão, a luz das estrelas a brilhar no seu chapéu empoeirado. A sua voz era firme e a mão também. Se Joe Hobson partira para a Terra dos Mortos, Abel McLennan voltara de lá. As coisas já se tinham acalmado um pouco quando voltei para a tenda. O governador e a senhora Sherston tinham partido com os seus escravos. A Isaiah Morton dormia, gemendo ocasionalmente, mas sem febre. Roger permanecia imóvel como uma estátua na tumba, o rosto e as mãos negros das escoriações. O leve assobio do tubo de respiração era um contraponto à canção sussurrada por Brianna, enquanto embalava Jamie. O rosto da criança estava calmo, a boca rosada, entreaberta, no completo abandono do sono. Com repentina inspiração, estendi os braços e Bree, parecendo surpreendida, deixou-me tirar-lhe do colo. Muito cuidadosamente coloquei o corpinho pesado e mole sobre o peito de Roger. Brie fez um pequeno movimento, como se fosse pegar no bebê, caso ele escorregasse. Mas o braço de Roger levantou-se, rígido e lento, e abraçou a criança adormecida. Estupim, pensei eu, satisfeita. Jamie estava fora da tenda, recostado no tronco da nogueira. Depois de verificar que tudo estava bem dentro da tenda, fui juntar-me a ele na escuridão. Ele ergueu os braços sem falar e eu aconcheguei-me dentro deles. Permanecemos juntos, nas sombras, ouvindo o crepitar das fogueiras do acampamento e as canções dos grilos. Respirar. Acampamento do Grande Alamance, sexta-feira, 17 de maio de 1771. Senha, Granville. Contrasenha, Oxford. O governador, imbuído do mais afetuoso sentido de gratidão, agradece tanto aos oficiais como aos soldados do exército pelo vigoroso e generoso apoio que lhe prestaram ontem na batalha perto de Alamance. É a coragem e firmeza de conduta que ele deve, com a graça da divina providência de Deus Todo-Poderoso, a extraordinária vitória obtida sobre os rebeldes obstinados. Sua Excelência presta as suas condolências aos legalistas pelos bravos que caíram e sofreram em combate. Entretanto, quando reflete que a sorte da Constituição dependia do sucesso desse dia e os importantes serviços assim prestados ao seu rei e ao seu país, ele considera essa perda, apesar de no momento ser causa de aflição para os seus parentes e amigos, como um monumento de duradoura glória e honra para eles próprios e para as suas famílias. Os mortos serão sepultados hoje às 17 horas em frente à Praça da Artilharia, sendo os serviços fúnebres realizados com honras militares, após a cerimónia, as orações e as graças pela extraordinária vitória que a Divina Providência teve por bem conceder ontem ao exército sobre os insurgentes.